Frédéric Chopin. Um poeta confinado no seu mundo interior. Um programa de Maria Francisca Timóteo. Frédéric Francis Chopin, mais conhecido pelo nome francês Frédéric François Chopin, nasceu na Polónia em 1810, na aldeia de Żelazowa Wola, no então Ducado de Varsóvia. Foi um compositor e pianista do período romântico, em cuja obra, sensível e imaginativa, encontramos fundamentalmente peças para piano solo e ainda para piano e orquestra, música de câmara para voz e piano, para violoncelo e piano e para violino, violoncelo e piano. Nicolas Chopin, o seu pai, era um imigrante francês, tutor de crianças de famílias aristocratas, quando conheceu e se casou com Justina Krzyzanowska em 1806. Esta era uma parente pobre da família Skarbek, para quem ele trabalhava. O casal teve uma filha, Ludwika, antes de Frédéric Chopin. 6 meses após o nascimento deste último, Nicolas Chopin mudou-se para Varsóvia, exercendo as funções de professor de francês no Liceu de Varsóvia e, devido à sua atividade, pôde expor o pequeno Chopin à Sociedade de Culta de Varsóvia. O pai tocava flauta e violino e a mãe tocava piano e dava lições deste instrumento. O jovem, com a constituição frágil e tendência para adoecer, foi familiarizado com a música numa idade precoce, tendo sido ela quem o ensinou os rudimentos do piano. Chopin ficava estranhamente comovido ao ouvir a mãe e a irmã mais nova a interpretar o piano. Aos 6 anos, já tentava reproduzir o que ouvia ou inventava melodias. Entre 1816 e 1821, o pianista checo Vojtěch Zjevne foi o professor encarregue de o ajudar na aprendizagem. Criança prodígio, em 1817 já interpretava em público e escrevia as suas próprias composições, incluindo as 2 poloneses, uma em sol bemol e outra em si bemol maior. A sua mais antiga partitura que chegou até nós data de 1821 e é uma polonesa em si bemol maior, dedicada ao seu professor. Thank you. 1826, já tinha composto diversas peças de piano, em diferentes estilos, e os seus pais decidiram inscrevê-lo no Conservatório de Música de Varsóvia, onde estudou durante 3 anos com o compositor Józef Elsner. Em 1828, visitou Berlim e assistiu a concertos de Carl Friedrich Zelter e Felix Mendelssohn, entre outros, bem como as óperas dirigidas por Gaspare Spontini. De regresso a Varsóvia, ouviu Niccolò Paganini a tocar violino, sendo por ele inspirado a compor um conjunto de variações intituladas Souvenir de Paganini. Como precisava de alegrar a experiência musical, foi enviado pelos pais para Viena. Nesta cidade fez a sua estreia em 1829, deixando as audiências encantadas com as suas interpretações. Nos anos seguintes, Chopin apresentou-se na Polónia, na Alemanha, na Áustria e em Paris. Em 1831, instalou-se nesta cidade o centro da cultura europeia e o lugar onde seu talento podia prosperar. Aí, habitando um apartamento no quinto andar do número 27 do Boulevard Poissonnière, começou a usar a versão francesa do seu nome. Encontrou artistas e outras figuras ilustres e teve várias oportunidades para exercitar os seus talentos e conquistar as mais diversas celebridades. Ficou conhecido como um excelente professor de piano e contactou e criou amizade com outros compositores, como Franz Liszt, Vincenzo Bellini, Gioachino Rossini, Luigi Cherubini, Felix Mendelssohn, Pierre Bayeux, Henri Hertz, Friedrich Kalkbrenner, Ferdinand Hiller ou Hector Berlioz, poetas como Heinrich Heine, Adam Mickiewicz ou Alfred Vigny, o escritor Victor Hugo e o pintor Eugène Delacroix. Thank you. tendo sido apresentada à abastada família de banqueiros Rothschild. Sobre o seu patronado, rapidamente encontrou horizontes para a sua arte nos salões de Paris, dando recitais e exercendo como professor. Os rendimentos obtidos do ensino e da publicação das suas obras permitiram que já não necessitasse da ajuda financeira do pai e pudesse dedicar-se a compor. Thank you. Em 1832, estreou-se na Salle Pleyel, onde atraiu a admiração dos ouvintes e recebeu críticas elogiosas, como a de François-Joseph Fetty, que escreveu na Revue et Gazette Musicale: "Aqui está um jovem que, sem ter nenhum modelo, descobriu, se não uma completa renovação da música de piano, pelo menos uma abundância de ideias originais não encontradas em nenhum outro lugar." Chopin raramente se apresentava em público em Paris. Em períodos mais tardios, dava um único concerto anual na Salle Pleyel, pois preferia tocar em salões ou no seu apartamento para pequenos grupos de amigos. A sua reputação foi muito engrandecida pelas suas escassas aparências em público. Ao longo da vida, para uma assistência mais numerosa, apenas deu cerca de 30 concertos e recitais. Depois dos seus casos amorosos com Constância Gladkowska, em Varsóvia, em 1830, e Maria Wodzinska, que conheceu em Dresden, entre 1835 e 1836, uma rapariga de 17 anos, de quem ficou secretamente noivo. Neste último ano, conheceu e iniciou uma relação com a romancista francesa Aurore Dupin, Madame du Deven, que publicava os seus livros sob o pseudónimo de George Sand. No primeiro encontro no Hotel de France, Sand terá comentado: "Esse senhor Chopin é uma menina?" Chopin, ao sair do edifício, terá dito ao seu amigo Ferdinand Hiller: "Que antipática é essa Sand? É uma mulher? Estou com dúvidas." Pequena, morena, com olhos grandes, fumadora de cigarros, 6 anos mais velha e com 2 filhos, Maurice e Solange, Sand abandonou o caso amoroso que entretanto mantinha, e ambos assumiram os seus sentimentos. Talvez devido à débil saúde de Chopin, a mãe de Maria Wodzinska escreveu-lhe dizendo ser improvável haver um casamento com a sua filha. Desde 1835 que Chopin teve crises de saúde, sofria de tuberculose. Sand, que tinha tido vários amantes, confessou a sua confusão e espanto com o efeito que esta pequena criatura, referia-se a Chopin, teve em si. entre 8 de novembro de 1838 e 13 de fevereiro de 1839, os dois passaram um inverno miserável em Maiorca, nas Ilhas Baleares, para onde, juntamente com os dois filhos de Sand, viajaram por aconselhamento médico, na esperança de que a saúde de Chopin e de Maurice, com 15 anos, melhorasse, e também para escapar às ameaças do ex-amante de Sand, Félicien Malfil. O que era suposto ser uma viagem de prazer, terapêutica e de criação, converteu-se num desastre. Sabendo que os dois viviam juntos, mas não eram casados, os autóctonos católicos da ilha tornaram-se hostis, pois consideravam esta união pecaminosa e recusavam-se a hospedá-los. Ficaram abrigados num convento da Ordem dos Cartuchos na aldeia de Valdemossa. O inverno que se abateu sobre as ilhas nesse ano foi muito chuvoso. A constante umidade piorou a condição dos pulmões de Chopin. Thank you. A 3 de dezembro, Chopin queixou-se da sua saúde instável e da incompetência dos médicos de Maiorca. Três médicos vieram visitar-me. O primeiro disse que eu estava morto. O segundo disse que estava a morrer aos poucos. E o terceiro disse que eu estava prestes a morrer. A enfermidade do compositor, catalogada como altamente contagiosa, não afetou de modo algum a sua companheira escritora. Na carretura de Valdemossa, Sand acompanhou-a na sua doença, enquanto Chopin esperava a chegada de um piano francês de Monsieur Camille Pleyel, enviado de Paris. Várias complicações no transporte do instrumento atrasaram a sua chegada. Durante esse período, trabalhou num piano feito em Palma por Juan Bauza. Segundo George Sand, desde a chegada à ilha que Chopin trabalhava, entre outras peças, nos seus prelúdios Opus 28, no Scherzo número 3 em Dó Sustenido Menor, Opus 39, e nas Polonese, Opus 40. Thank you. Embora este período tenha sido produtivo, o mau tempo teve um efeito tão prejudicial na saúde de Chopin que Sand decidiu deixar com ele a ilha, deslocando-se para Barcelona e depois para Marsella, onde Chopin esteve alguns meses em convalescença. A partir de 1939, Chopin passou muitos meses de verão na casa de campo de Georges Sand, em Oran, a cerca de 300 km de Paris, onde criou muitas das suas melhores peças musicais. Em 1842, após ter realizado um recital a solo em Paris, manifestaram sinais de agravamento da sua doença, desde a infância que o compositor consultou numerosos médicos. Para além da tuberculose, que poderia ter sido contraída da sua irmã mais nova, especula-se que ele teria outras afecções, como por exemplo, fibrose cística, estenose da válvula mitral, uma doença cardíaca, epilepsia do lobo temporal, uma desordem maníaco-depressiva, psicose ou mesmo esquizofrenia. Thank you. A 21 de fevereiro de 1842, escreveu a Albert Rizimala: "Tenho que me deitar na cama o dia todo. A minha boca e amígdalas não param de doer." Em meados da década de 1840, tanto a saúde de Chopin como a sua relação com George Sand estava a deteriorar-se. Gradualmente, ela, em vez de sua amante, passou a ser sua enfermeira. Referia-se ele em cartas ou dialogando com outras pessoas, como o terceiro filho, a criança, o pequeno anjo, o sofredor e o amado pequeno cadáver. Por sugestão de Jane Stirling, uma aluna escocesa, em 1848, Chopin deslocou-se à Inglaterra e à Escócia. A sua recepção em Londres foi entusiástica. A Rainha Victoria e o Príncipe Albert assistiram a um recital seu na Stanford House. Porém, faltavam-lhe forças e ânimo para socializar com os seus admiradores. Com a saúde instável, Chopin desejava ter um membro da família consigo. Assim, em junho de 1849, a sua irmã Ludwika veio para Paris com o marido e a filha. Após o dia 15 de outubro, quando o seu estado piorou, apenas poucos dos seus amigos mais íntimos permaneceram com ele. Alguns deles, a seu pedido, proporcionaram-lhe a possibilidade de executar música. Delfina Potocka, antiga aluna de Chopin, cantou e Auguste Franchomme tocou violoncelo. Chopin pediu que o seu corpo fosse aberto após a sua morte, por temer ser enterrado vivo, e o seu coração regressou a Varsóvia, onde permanece na Igreja de Santa Cruz até aos dias de hoje. Entregou as suas notas inacabadas sobre um método de ensino de piano chamado Projet de Méthode ao compositor Charles Valentin Alcon, para que estas pudesse concluir. Sabendo que estava a morrer, Chopin disse aos circunstantes: "Encontrareis muitas partituras, mais ou menos dignas de mim. Em nome do amor que me tendes, por favor, queima-nas todas, exceto a primeira parte do meu método para piano. O resto deve ser consumido pelo fogo, sem exceção, porque tenho demasiado respeito pelo meu público e não quero que todas as peças que não são dignas dele circulem por minha culpa e com o meu nome." No dia 17 de outubro, depois de meia-noite, o médico inclinou-se sobre ele e perguntou se estava a sofrer muito. "Não mais", respondeu ele. Chopin morreu alguns minutos antes das 2 da manhã. Os presentes no leito da sua morte terão sido a sua irmã Ludwika, a princesa Marcelina Czartoryska, Solange, a filha de Sand, e o seu amigo Tomás Albrecht. Ao amanhecer, o marido de Solange, Klesinger, fez a máscara funerária de Chopin e o molde da sua mão esquerda. Thank you. Em 2017, um estudo realizado por investigadores da Academia Polaca de Ciências revelou que a causa direta da sua morte foi uma pericardite, uma rara complicação da tuberculose crónica de que padecia. O funeral, realizado na Igreja da Madeleine, em Paris, foi adiado quase duas semanas, até 30 de outubro. A entrada foi restringida aos detentores de bilhetes. Mais de 30 mil pessoas chegaram sem convites, de Londres, de Berlim e de Viena, e foram excluídas. No funeral, foi interpretado o Requiem, de Mozart, que foi a sua última composição tendo ficado inacabada devido à sua morte em 1791. Mozart faleceu aos 35 anos, Chopin aos 39 anos. 169 anos após a sua morte, mais de duas centenas das suas obras sobreviveram e praticamente todas envolvem essencialmente o piano. Chopin foi educado na tradição de Haydn, Mozart, Beethoven e Muzio Clementi, tendo sido estas as principais influências para os seus trabalhos ao longo da sua vida. A sua correspondência teve edições em várias línguas. Thank you. Este programa teve locução de Beatriz Ramos e Afonso Araújo. Realização de Maria Francisca Timóteo.